da janela sem sorrir. Um chá pra relaxar, meu bem. Perdi todos os meus segredos. Revi acertos e erros como eu nunca vi, moça. Desfecho sim, leva algo de mim que alimenta a coisa. Vamos viver a coisa, deixa pra lá as diferenciadas coisas. As pose pra foto me leva a crer que o mundo foi feito pra nós. Motos de silêncio gera grandes momentos. É como a cama box passa todo dela mesmo quando posso sentir. Respira bem forte, me abraça, sorri. Minha casa, manias, sua casa também, hein? O mundo fica bem mais colorido quando você vem. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Bem-vinda ao meu mundo, amor. Meu mundo é seu e cê vai por onde eu for. Nem que seja somente num peito que eu volto sem medo a todo vapor. E com o mesmo sabor que eu trago comigo, intacto, meu espetáculo. É luzes apagadas e os relógios marcando ao contrário. Esquece o fuso horário, voo intenso, oh. Cima da janela sem sorrir. Um chá pra relaxar, meu bem. Perdi todos os meus segredos. Revi acertos e erros como eu nunca vi. Eu vi em de cima da janela sem sorrir. Um chá pra relaxar, meu bem. Perdi todos os meus segredos. Revi acertos e erros como eu nunca vi. Kiss, no, testa essa loucura, molde. Sou, eleva no seu toque, pô. Love se move na sintonia. Eu vi em seus olhos algo que me alivia. Sentimento pá, batimentos tá grave. Bom senso, ah, compensa o chá. Bom pra relaxar na ocasião. Seus lábios molham o outro lado do meu rosto. Leve sensação, breve erosão. Espécie perfeita na tese. Minhas letras de rap dissolve na pele preta mafim. Decorando cada palavra assim com sucesso. Linda como os versos, vitória pra nós. As crises em recesso, Ave Maria. As lágrimas descem de alegria. Daria um livro na biografia. Completa o meu lado vazio. Desperta suave arrepio. Menina medonha, me sinto que o resto do mundo ainda não descobriu. Cima da janela sem sorrir. Um chá pra relaxar, meu bem. Perdi todos os meus segredos. Revi acertos e erros como eu nunca vi. Eu vi em de cima da janela sem sorrir. Um chá pra relaxar, meu bem. Perdi todos os meus segredos. Revi acertos e erros como eu nunca vi.